Ainda é cedo. Amor. Dom Quixote galopando, investindo contra o monstro. Eu me lembro quando frequentava o Farol do Saber. Aqui em Curitiba, Farol do Saber é biblioteca, para quem não sabe. Um dos poucos livros que me lembro de ter lido, a professora mandava quando a gente saía para visitar o farol. A gente tinha umas aulas diferentes. Acho que a professora, na realidade, não gostava muito da escola, sempre inventava alguma coisa para a gente sair. Mas a diretora nem sempre concordava porque o bairro era violento e tudo mais. A gente conhecia todo mundo, era besteira, os donos era tudo parceiro da gente. Mas eu me lembro desse Dom Quixote, um livro de capa dura, preto. Eu lembro que ele tinha um ajudante, Sancho Panza, e uma tal de Dulcinea, que nunca aparecia no livro. Mas ele falava dela o tempo todo. Mas o que mais me lembro eram os monstros que ele enfrentava, a cavalo, com lanças, investia correndo, sem medo, resoluto. A professora explicou essa palavra, uma pessoa que está decidida, que está resolvida a fazer alguma coisa e ninguém vai tirar isso da cabeça dela. Assim que nem eu nesse momento. Não me lembro muito bem de quando deixei de ir para a escola. Não preciso contar os detalhes, os porquês, mas eu me lembro muito bem que as vitrines, as imagens eram muito mais atraentes. Eu enxergava tudo mais ou menos como esse Quixote, eu me via nas vitrines, nas propagandas, nos anúncios, na televisão. As promessas eram acertadas, tudo direitinho, um mundo de aventuras, passarelas, revistas, fotografias, elogios, roupas, maquiagens, acessórios incontáveis. Comparações inevitáveis de mundos tão diversos entre barracos paupérrimos a hotéis luxuosos, de odores fétidos a aromas balsâmicos. De improvisos alimentares de sobras adjacentes a iguarias gourmetizadas internacionais. O sonho era inebriante de possibilidades transformadoras e o embarque naquele pensamento quixotesco inevitável. A abordagem eu me lembro bem, de casualidades ocasionais, de elogios precisos e preenchedores de faltas intrínsecas latentes para uma adolescente suburbana. Olhares sorrateiros, aproximações vagarosas em velocidades calculadas, ofertas periféricas, convites agradáveis e promessas contundentes. O céu é o limite para tamanha transformação. Castelos ergui de morada digna de vizinhança apaziguada das guerras urbanas que enfrentaria com minha notoriedade de famosa lutadora contra as injustiças e desigualdades latentes. Os mais temíveis monstros enfrentaria com as armas e recursos que a inserção midiática é capaz de proporcionar. Legiões de súditos se transformariam em ajudantes de batalhas grandiosas a serem vencidas. Após os mares navegados, as terras visitadas, os ares cruzados, eu voltaria para a terra natal cheia de aparatos transformadores para construir a nova estrutura. Ostentaria minha cor, ostentaria minha classe, ostentaria o meu sexo. Ostentaria minha língua para dizimar todo preconceito e construiria no centro deste reinado a minha fortaleza cheia de súditos. Num novo formato de igualdades exemplares e injustiças dizimadas. Seria nova dona e agora as coisas funcionariam do meu jeito. A primeira batalha se configurou de forma imediata, contundente ao primeiro sinal da exposição dos fatos. Era um final de tarde e estava ali diante de mim uma monstra gigantesca, de proporções quase incalculáveis, dado que eu já a conhecia desde a minha primeira percepção de vida. O dragão vociferava e soltava fogo pelas ventas, tentando destruir de todas as formas os meus mapas, os meus planos, os meus uniformes, as minhas maquiagens e até os meus sonhos. Sentia o calor intenso que emanava junto de suas palavras próximas, suas palavras duras, suas palavras retas que não alcançavam a percepção do meu mundo. Conforme a emoção contagiava as entranhas da monstra, ela crescia, duplicava de tamanho, as veias pulsavam triplicando seu calibre e irrigando a epiderme da face e pescoço, que adotavam uma aparência dinossáurica. Seus braços circundavam o ambiente tomando forma de asas de morcego gigante, enquanto eu diminuía. As vozes se percebia ao longe, difusas, sobrepostas. As dinâmicas eram intensas, de sorzás atos contundentes e harmonias imperfeitas. A origem ficava cada vez mais nítida, corroborando que a fonte sonora era o meu lar. Modesto, humilde, provisório, mas digno, possível, era onde eu morava. O tumulto causou-me apreensão, apesar de estar acostumado com os conflitos humanos. Cheguei de mansinho, devagar, quase como um observador que se esquiva do envolvimento emocional. Só aparentemente, pois essas situações dilaceravam minha alma. Entrei como se as dissonâncias não me afetassem, cabisbaixo e soturno. Senti que a minha entrada causou um arrefecimento dos ânimos, um estado de complexidade na expectativa da minha apreensão do momento. O debate fervoroso se dava entre as partes convictas, decididas em suas posições. Qual é a função de prolongar um debate quando uma das partes está intransigentemente decidida? A possibilidade de reverter o rumo? O não convencimento da outra parte? A não aceitação do contraditório? Todas as teorias da lógica se rendem à emoção, locomotiva dos encadeamentos humanos com seus trilhos, curvas, pontes, túneis, morros, ladeiras e descarrilamentos. Proferi poucas palavras, escolhi palavras melódicas. As melodias são parceiras das palavras, atingem de forma contundente o coração sem renunciar à beleza. Consciente de que a decisão já estava tomada, não omiti a percepção do mundo, mesmo com o infinito desejo de proteger, com o infinito desejo de transformar, de amalgamar. Da eufêmica que é inerente ao pai, eu cantei de forma contundente os desígnios da vida. Como um pai tem que fazer no momento que a vida pede, no momento que a vida se mostra com todos os seus tentáculos, seus vértices, seu fel, sua ironia dilacerante. Apanhei o violão, companheiro de todas as horas em que é possível estar com ele, cantarolei, baixinho, com minha humilde voz que, com certa afinação, não representa um exemplar espécime de riqueza tímbrica. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, a cada verso, a cada acorde, impingia em toda emoção a razão que tentava incutir nos pensamentos de Carol. Uma ênfase na palavra triturar. Outra na palavra vida. Não seria necessário explicitar aquilo que já sabemos, que as alavancas, as estruturas circulares, os canais d'água, os rudimentares moinhos sempre representaram uma conquista tecnológica de fundamentos e utilidades, revelando as capacidades humanas do desenvolvimento intelectual. Dotados de uma engenharia peculiar, admirados nos seus movimentos circulares, despertando entusiasmo nas suas funcionalidades. Todos os artefatos gestuais intrínsecos à emoção de momentos tão intensos não foram suficientes para o convencimento. Todos os argumentos elaborados de construções semânticas improvisadas ou solidificadas com as cicatrizes da vivência não foram suficientes. Todas as estratégias de depreciação das partes contrárias não foram suficientes. Todas as alternativas e esforços sinceros e autênticos e sentimentais claros, como água distante, água da chuva, água da bica, água da fonte, água cristalina, não foram suficientes para demover uma pessoa resoluta. Eu conhecia bem essa palavra, fugi cedo da escola, mas a professora me fez ler pelo menos esse livro e me ensinou o significado dessa palavra. Eu estava resoluta. Cheia de propósitos e determinada, saí de casa na aventura que, do alto da minha convicção, seria glamorosa, de intenso sucesso, cheia de prazeres e reconhecimento, possibilitando transformações homéricas até mesmo daqueles que aviltavam, acanalhavam, degradavam, depreciavam e deslustravam meus objetivos. Com pouquíssimos aparatos, realmente uma pequena porção do que me cabia pela benevolência infinita dos pais. Os primeiros tempos de deslocamento foram de intenso e verdadeiro entusiasmo, de expectativas, de quase certezas. Desfilei, andei com estilo e vislumbrei os caminhos ladrilhados, as torrentes efusivas de egos inflamados. As pontes atravessei de solidez duvidosa, mas de enfeites dourados, de pratas tilintando e cristais vibrando. Quase acreditei que todo aquele sucesso era meu, só pela proximidade, só pela perspectiva, só pela promessa, só pela crença, só pela vontade, só pela idade, só. Quando abri os olhos, parcialmente percebi outro monstro. Este de maiores proporções, principalmente porque se mostrava lentamente. Suas garras surgiram sutilmente, seus olhos grandes vagarosamente apareceram atrás dos óculos de fachada intelectual e de seriedade falsa. Suas estratégias de lugares lúgubres, lugares fechados, lugares solitários, lugares circundados de auras soturnas e hermetismos providenciais. As promessas começaram a se distanciar, a se dissipar como as gotas de chuva numa tarde de verão, como a bruma ao soprar do vento, como o orvalho ao nascer do sol. As luzes brilhantes foram se ofuscando conforme o corpo circundava num balé de aproximação evidente. Os moinhos neerlandeses com seus sistemas de paz utilizavam a energia eólica, por isso eram conhecidos como moinhos de vento. A voz do meu pai cantando. A palavra que fez brotar em minha mente a imagem de um moinho de vento, uma imagem quase poética, não fosse a situação, foi a palavra triturar. Eu me senti exatamente como uma presa, o bote da sucuri, da ariboia, da boitiapoia, da boiguaçu, da anaconda da Ionectes murinus, afinal foi certeiro. Quando percebi, estava imobilizada e a sensação de compressão do meu corpo lentamente foi tomando conta. A palavra triturar foi ganhando corpo enquanto meu corpo foi perdendo espaço. Lembrei-me de ter lido em algum lugar que quando necessitamos mudar o rumo das coisas não necessariamente devemos bater de frente. Me lembrei que eu também sei dançar, uma dança de rua. Uma dança que se aprende seus mano, mas uma dança cheia de ginga, uma dança de consciência corporal, uma dança de raiz. Uma dança de movimentos precisos, de movimentos nítidos e improvisados, quando necessário. Fui girando, fui gingando, fui girando, fui gingando, gingando, gingando e a esquiva se fez presente em tempo hábil. Meu corpo estava livre desta vez, mas meus sonhos, que agora me pareciam tão mesquinhos, estavam definitivamente triturados, as minhas ilusões. Agora reconhecidas como tal, trituradas a ponto de reconhecer o pó de onde viemos, e o cinismo prevaleceu, permaneceu no olhar dissimulado, no achar que é assim mesmo. No afirmar que não tem nada com isso, no julgar que era isso mesmo que eu queria, no desprezar que estávamos definitivamente à beira do abismo. Com meus próprios pés, voltei.